Salve, Mocatinos! Está começando mais um... MocaCast! E hoje nós iremos falar sobre... Eu quero saxo! Me dá saxo! Meu nome é Jonathan Nascimento e meu mundo acabou a partir do momento que eu descobri que eu não vinha da cegonha. Eu sou Jorge Fernandes e assisti a Band todo sábado de madrugada. Meu nome é Thalita Nascimento e eu escolhi esperar. Por enquanto. Meu nome é Annalise e Ninfomaníaca não é um filme sobre sexo. Bom, gente, então vamos começar falando sobre a parte cultural. O que que vocês estudaram, pesquisaram para trazer pra gente hoje? Ah, então foram tantas coisas que... E aí, o que que você pesquisou, o que que você viu em música, em filme? Compartilhe com a gente, que é, ou com o público. Essa coisa do sexo explícito não é uma coisa de hoje, né? Como assim um sexo explícito? Da forma escrachada, igual hoje em dia. Ah, eu não sei se é algo de hoje ou não, mas, por exemplo, eu sei que dentro da cultura grega era algo muito pungente, assim, era algo muito presente na cultura deles. Tanto que, por exemplo, eu não sei dizer se seria... Cachorro do inferno. Calma, a gente começa a gravar, né? Vai, continua. Eu não sei dizer, por exemplo, a gente vê muitas, assim, estátuas gregas de pessoas nuas. É, meio que, vai, vamos dizer assim, mais pro lado da psicanálise, que seria um inconsciente materializado em algo. Tipo, era sempre pessoas nuas, com um porte físico bonito, atlético. As Olimpíadas, na sua origem, eram também de pessoas totalmente nuas, competindo. Então, assim, essa questão sexual explícita, embora isso não era primordialmente, tipo assim, por causa do sexo que eles faziam isso, mas a gente vê que, por exemplo, tinham deuses que como forma de oferenda, as pessoas faziam relação sexual a esse deus. Então a gente vê, assim, que pode-se dizer que sim, ó, o sexo explícito, o escrachado já se foi muito maior. Então, é uma ou coisa... Ou igual a hoje. É uma coisa antiga. Eu acho que hoje... A única diferença dos tempos... Gregos. Dos tempos gregos pra hoje em dia é a questão da malícia. Eu acho que entrou a malícia, na verdade. Porque essa coisa do nu... Sempre foi uma coisa muito normal, sabe? A gente não pode esquecer que essa questão grega também é mitológica. Não há nada comprovado que... Não, mas os templos... Que Zeus desceu e... Não, sim. Essa parte é lógica, é mitológico. Isso, de fato, é verdade. Mas isso, é, de fato, é verdade que houve, sim. Mas eles acreditavam nesses deuses. O povo grego acreditava em Zeus, em Apolo, em Afrodite. E tinha templos em dedicação a esse deus. E, tipo, meio que havia uma certa oferenda para cada tipo de deus. Eu agora não tô conseguindo me lembrar qual era o deus que era tipo uma oferenda, que você fazia sexo em oferenda a esse deus, mas eu me lembro que existia. Então, assim, eu acho que não fica só no campo mitológico, também sai do campo mitológico. E qual a diferença? Posso fazer uma pergunta? Qual a diferença dos tempos, o que que você acha que... dos tempos de hoje? Eu acho que... é que o sexo virou produto. Uma das vias do sexo, eu acho que foi ele ter se tornado um produto, algo a ser consumido. Lá, talvez, eu acredito que se houvesse alguma relação sexual da qual eles fizeram de fato, foi por prazer, foi por oferenda a um deus, foi por vontade, enfim. Agora, hoje em dia, não há esse marketing, essa publicidade por detrás do incentivo à relação sexual. Então, acho que essa é a diferença. E o que você fala faz muito sentido, porque eu não lembro exatamente onde eu estava lendo isso, mas enquanto todo mundo, os produtores, enfim, todo mundo está reclamando em relação à crise, né? Que tem gente que diz que acha que não estamos em crise, uns concordam, mas enfim. Mas eu vi que a indústria pornográfica continua crescendo. Então, tipo, o que envolve sexo não tá afetando, e sim tá cada vez crescendo. Sim, também se diz, não consigo dizer em fontes, mas se diz bastante que, por exemplo, a questão da procura por sexo na internet é uma das, assim, das coisas campeãs mesmo. E o número de pessoas que acessam pornografia numa idade tão baixa é algo que tem aumentado assim absurdamente. Isso em qualquer área, seja religiosa, social, essa coisa do contato com a pornografia assim, tá muito pujante, muito assim... Como eu posso dizer, de forma bem viva na sociedade atualmente, assim. E tá vindo num ar como se fosse algo muito romântico e bonito. Porque hoje em dia, por exemplo, eu que gosto muito de youtubers, gosto, né, sempre estou nesse meio. Eu vejo youtubers falando em questão de trabalhar nesse meio, né? Em relação a... Tem a Clara Aguilar, tem aquela Daphne Ananzinha, onde ela conta experiências sexuais e tudo voltado pro sexo. E é uma coisa no YouTube, que é uma coisa ali, ter acesso a todo mundo, né? Então você vê como... Meio que fica um convite pra você trabalhar nesse meio. Então é uma coisa bem absurda. Você falou assim de indústria pornográfica. Mas quando você fala em indústria pornográfica, você também entende como a indústria erótica? E você faz diferença entre pornografia e erotismo? Na cabeça de vocês, há alguma diferença entre isso? Entre pornografia e erótico? Pra falar a verdade, na minha não. Eu acho que é uma coisa bem... Acho que meio que não tem como separar o erótico do pornô, porque sempre acabam, sabe? Eles se entrelaçam de qualquer forma. Eu acho que tem diferença. Qual a diferença pra você? Assim, vamos falar da... Voltando pro lado do erotismo. Com o passar dos anos, o erotismo, ele sempre esteve na sociedade, enfim. Hoje é muito mais escrachado. Não só por conta da pornografia, mas a sociedade, ela tá cada vez mais banalizando as coisas. E tá se tornando totalmente normal. Não que seja ruim erotismo, sei lá. Mas eu já vejo a pornografia muito mais apelativa. Que é aquela questão da atriz, que ela, tanto a atriz como o ator, eles têm que se preparar. Eu já li que eles tomam um certo tipo de vitamina, de remédio. As cenas são várias tomadas, não é tudo gravado não. E o cara que tá assistindo aquilo ali acha que o ator é um super-homem fazendo aquilo. E a mulher é uma super porque tá aguentando aquilo tudo, mas não. Eles pausam, eles param pra tomar alguma coisa, pra tomar um remédio, alguma coisa, e continuar. É em tudo muito mecânico, sabe? E a grande maioria hoje em dia, também os jovens já têm acesso a isso, e eles sabem que já tá assim, muito mecânico. Então é uma coisa mesmo só pra passar tempo. Eu acho que tem gente que é viciado, né? Não consegue viver sem pornografia. Mas eu já comparo o lado o lado mais erótico. Eu não vou falar saudável, mas eu acho que é uma coisa mais... Romântica, talvez? Não, também não diria romântica. Acho uma coisa mais natural, sabe? Você tem uma namorada, você tem uma esposa, você pede pra ela se vestir de uma certa forma que você goste, de uma forma mais erotizada. Eu acho diferente do que você chegar e falar pra sua esposa, falar, olha, hoje a gente vai chegar e fazer assim, assim, assado, como eu vi num filme. É diferente de você falar, olha, eu queria que você se vestisse assim, assim, assado. Mas no fundo não é o mesmo? Só é a intenção, você só tá passando uma intenção diferente, mas você sabe o porquê você tá procurando ela pra determinada coisa. Não, mas é diferente. Eu, por exemplo, acredito que o sexo dentro do casamento é, na minha opinião, gente, isso é totalmente diferente do sexo fora com uma pessoa que eu conheci, sei lá, na balada ou com uma prostituta que um dia eu tenha saído, do que com minha esposa. A probabilidade de eu pensar em uma cena de um filme pornô é muito maior com uma desconhecida ou com uma prostituta do que com a minha esposa. Isso me lembrou até uma frase do filme Ninfomaníaca que eu assisti recentemente, né? Aliás, eu revi, né? Porque esse filme é muito bom. Ela fala que o ingrediente secreto do sexo é o amor. Por isso que eu acho que entra nessa coisa do erótico, eu acho meio romantizado justamente por isso. É mais ou menos assim, essa questão de erótico e pornô, eu não sei a etimologia das palavras, tudo, mas o que aparenta ser é que A questão da pornografia, eu vejo mais, vamos colocar entre aspas, algo animalesco. Tipo assim, se você pega e, por exemplo, quando eu tive acesso a filme pornô na minha adolescência, em que eu vi um filme que era taxado, que era rotulado de pornô e outro que era de erótico, é que normalmente assim, o de pornô eles vai muito rápido às vias de fato. Tipo, é chegar e pum, já tá fazendo ali. Agora o erótico, ele tinha toda uma história, uma relação por trás pra depois ir pra cama. Não era algo assim de chegar e pum e não sei, e bater uma punheta ou fez um sexo oral. Aquela coisa da conquista, da, né? Você ia descobrindo aos poucos a outra pessoa, o corpo, né? Da outra pessoa, vamos dizer, nessa vertente erótica, é mais no intuito de descoberta do corpo, de ligação de sentimentos. Eu vi uma entrevista daquela atriz falecida, Leila Lopes, que voltou na indústria pornô, que ela falava assim, que ela decidiu fazer o filme pornô, só que de uma forma que não perdesse esse negócio do erotismo, tipo... Então ela buscou fazer uma história toda em volta, mas era um filme pornô, mas era muito tipo de histórias, tipo, eu não assisti, mas ela falou que preferiu fazer assim porque meio que perdeu isso mesmo, de filmes que tinha, né, que pegava mesmo, colocava o sexo já, tipo, de, nossa, de um negócio já, o pessoal já dava play, já tava no, na cena, não, ela preferiu ter essa história antes, até porque ela não queria que só homens assistissem, ela queria que mulheres assistissem, ela queria... tivesse uma identificação dos personagens com a vida real. Então fica aquela coisa assim, ah, meu Deus, vai chegar um pegador de pizza na minha casa e vai... Não, tipo, eu não queria que perdesse esse negócio. Então, por isso que ela decidiu fazer um filme mais com história, tipo, ter esse lado mesmo. É, totalmente. Eu tava vendo até o The Noite. Que diferença, né? Que nem foi... Eles estavam entrevistando umas mulheres que trabalham com isso, que nem... Tem uma que quer quebrar o recorde lá. Soraya, mais de 1000. Ela quer ter relações com 1000 homens. E ela tem, tipo, orgulho, assim. Você vê, olha a diferença, né? Porque uma coisa é você criar toda uma história, ter essa coisa, né? Do romântico, do amor. Outra coisa, amor, você, né? Fazer sexo com a outra pessoa, mas de uma forma envolvendo, sabe? Sentimentos e tal. Agora, outra coisa, não sei, só no... Porque não tem como você desenvolver uma história você pegando mil homens. Eu acho diferente nessa Soraya Mais de 1000, da qual eu não conheço, é essa questão, assim, que eu acho que há uma quebra meio assim de paradigma, porque o sexo, então, pra ela, não é movido pelo prazer, mas então seria movido pela conquista, que eu acho que é um pouco diferente. Ela não vai ter prazer em fazer sexo 1000 vezes, com certeza. Eu acho que nenhuma mulher teria. Porque, primeiro que... Se for consecutivamente, eu acho que vai levar o dia inteiro, ou 2 dias inteiros, não faço nem ideia de quanto tempo demoraria tudo isso, mas não ia ter como ter a preliminar, vamos dizer, aquele esquenta que vai, assim, deixando a pessoa mais... Preparada, exatamente. Só vai ser lá, chegar, fazer e fez, tipo, uma coisa animal, bem assim. Mas eu acho que eu vi, ela queria bater um recorde, né? Isso, ela queria bater um recorde. E eu acho que é mais esse filme, e é mais também por feitiço de algum homem que deve ter, de ter muito homem com uma mulher só. Isso vai muito, eu acho que... Na verdade, esse filme é só pra isso mesmo, porque ela não vai sentir é nada. Eu acho que é mais pra vender, sabe? Essa coisa de você colocar estampado lá na capa, fulana de tal que... E depois dela, vai aparecer várias querendo porque fazer a mesma coisa. Atualmente eu acho que são... O recorde é de uma mulher que fez com 633 homens, se eu não estiver enganado. Então... Ela simplesmente só quer fazer pra quebrar um recorde. Isso. Não, e de uma certa forma parece que o corpo dela vira objeto, assim. Sim. Meio que vai na contramão. Porque hoje é meio que... A gente tá numa cultura que tenta dignificar o corpo. O corpo dela é dignificado sim porque ela faz o que ela quiser do corpo dela. Tipo, é o templo sagrado dela e ela faz aquilo que ela bem entender. Mas por outro lado, ela tá fazendo motivada por algo assim comercial. Então assim... Tá tendo tanta quebra de paradigma em cima disso que é um caso bem emblemático, bem interessante. Aí, pode falar. Não, você vai falar que... Mas é o que vende, né? Mas é justamente isso. A gente tá falando de uma indústria que recebe, que tá envolvendo milhões de dinheiro. Então, eu acho que quanto mais diferente você for, ou sei lá, coisas loucas você fizer, é o que vai gerar lucro. Porque as pessoas não estão mais focadas no prazer. Acho que quem trabalha nesse ramo não tá só pelo prazer, mas sim pelo dinheiro. Porque você ganha um bom dinheiro. Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo Você que pesquisou sobre as coisas assim, eu queria entender. Tipo, a Xuxa, na época que a Xuxa começou a carreira dela, ela fez um filme erótico com uma criança. Isso. Como é que era naquela época, tipo, antigamente? Isso era tudo verídico? Liberado? É. Verídico. É tudo, era tudo liberado, tipo, criança, essas coisas, assim, ou você não chegou? Não, então, eu sei dessa história da Xuxa, mas não cheguei a pesquisar muito sobre, até porque quando eu fiquei sabendo essa história, eu era também... Porque hoje não pode, né? Tipo, hoje criança é criança, e tem, inclusive, se eu não me engano, tem um rastreador. Acho que apareceu até no Fantástico, se tem pesquisas desse tipo na internet, de filme com criança, essas coisas, o IP meio que já fica já sobre observação, porque pode mas, acontecer. Mas sim, tem até nesses sites pornô mesmo, que é fácil acesso, não pode mesmo. Tem até uma política de questão de envolver pornografia infantil, de envolver questão de zoofilia, né, que seria sexo com animais, esse tipo de coisa. Tem que é questão do bruto, assim, você, questão, aquela coisa do estupro. Então tem muitos sites pornôs que já estão barrando isso. Acho que justamente pelo fato de ser crime, algumas coisas, né? Não sei se zoofilia chega a ser crime, mas eles já estão barrando, sim, questão, mas, acho que questão assim, da sociedade. É que também é complicado a gente comparar os tempos, embora seja tão curto o tempo, uhum, assim, desde aquela época da Xuxa. Porque assim, a gente tá vivendo numa época que é muito monitorado, muito assim, as pessoas estão muito em cima, vigiando essa coisa da moral. Então, assim, é meio que o zeitgeist do momento. É, estamos numa sociedade extremamente moralizadora, principalmente na questão sexual. Mas, em contrapartida, a gente também vê um outro lado da sociedade usando a música como meio de propagação de narrativas do sexo. A maior prova disso, que eu acho que todo mundo deva conhecer, é o funk e o forró. Você pega... músicas de forró e de funk, que eu acho que é mais principalmente para as pessoas que vivem aqui entre o Sudeste e o Sul, e você vai vendo narrativas de sexo através dessas músicas, se assim pode se chamar, mas eu não sei se pode chamar de uma narrativa. Que as pessoas, que uma criança de 12 anos, você pode pesquisar MC Brinquedo, MC Pikachu, eles, MC Pedrinho, eles narram com os detalhes, assim... Propriedade. Que, assim, é muito assustador que a gente fala... Nossa, meu Deus, tipo assim, calma aí. Como que ele sabe? Ele não só tá falando, tipo assim, que o pênis entra na vagina. Ele não só tá narrando isso que já sabe. Não, ele vai falando, assim... Com experiência. Com experiência, assim. E isso é muito estranho, porque naquela época... não sei, mesmo que houvesse uma criança dentro do filme que a Xuxa participou, na cultura infantil daquele momento, parecia ser uma coisa mais inocente. Uma criança de 12 anos ia estar vendo TV Globinho ou TV Colosso, sei lá, alguma coisa desse tempo. Então, o maior exemplo disso é em questão do Mamonas Assassinas. Acho que todo mundo cantava, todo mundo brincava, assim, apesar de eu ser nova, né? Mas a gente teve... A gente gostou bastante dessa época, assim, todo mundo cantava e a maioria do público deles era um público infantil, assim, muita criança gostava. E se você for pegar as letras, que nem a música aquela vira-vira, sabe, ele tá narrando uma suruba, ele usa, tipo, a palavra como toda arregaçada, não podia nem sentar, me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Me convidaram pra uma tal de suruba. Essa mesmo, então, assim... E todo mundo cantava, só que... Por isso que eu falei em questão da malícia no começo, logo no começo. Porque a gente cantava isso, só que a gente não se ligava. Hoje em dia, olha, depois de tanto tempo que você pega e você fala, nossa, olha a letra, que absurdo. E naquela época a gente cantava como se fosse normal. O Tchan também. É o Tchan, nossa, o Tchan, cheio agora de malícia. E criança fazia cover do Tchan. Gente, a molecada. Os finais de ano. As festas de finais de ano, na minha casa, na casa que a gente ia... As meninas dançavam na boquinha da garrafa. Na boquinha da garrafa, foi assim. E era totalmente normal dançar na boquinha da garrafa. E os pais não mas ligavam. Mas só era algo momentâneo. Tipo, não tava sim, nem aí. Não, mas era algo assim momentâneo. Ralou na boquinha da garrafa, mas ela não ia ralar em outras boquinhas. Era só naquele momento. Era isso. A dele, né? Agora, pais, não, mas normalmente não. Era uma coisa assim, bem aqui. Aquela brincadeira que ela nem sabia o que era ralar na boquinha da garrafa. Agora, hoje em dia, meio que tá tendo... Isso daí já dá tema pra outro podcast, que é, entre aspas, vamos colocar... a adultização das crianças, vamos colocar assim. A gente trata o Milk assim, a gente veste as crianças como se fosse adulto, a gente às vezes as trata como se fosse... É como se fosse a morte da infância, eu não sei explicar muito bem isso, mas você já vê assim que... É, acessos de informações que eu tive com 14, 15 anos, crianças de 10, 9 anos já tá tendo tranquilamente. É, eu baseado nisso que você tá falando, eu queria contar um fato que eu presenciei e assim, devido a minha visão sobre o funk, né, como eu já comentei no nosso primeiro podcast, eu tava fazendo uma entrega no meu trabalho, eu trabalho com entrega, eu tava fazendo uma entrega, a gente tava descarregando o caminhão. E passou uma senhora, ela devia ter uns 70 anos, e puxando o menininho pelo braço, porque eu acredito ser o neto dela. E de verdade, aquele moleque, ele não tinha mais de 6 anos. Se fosse 6, estourando ali 6, eram 5 anos, 6 no máximo. E ele via ela puxando ele pela mão, e ele vinha com o celular no ouvido, tocando pelo... Aqui, no... Alto-falante. Pelo alto-falante do celular, alto assim, a ponto de... Quem tava ali uns 5 metros deles ouvia a música. E aquele moleque veio, eu vendo aquela cena, ele vindo de longe, normal, descarregando o caminhão. Quando ele foi chegando perto, que eu fui ouvindo a música, meu, o menino tava ouvindo um funk, mas era assim, eu não sei que funk era aquele, mas era pior que Pedrinho. Sabe assim, era coisa de... Hardcore. Falar o português, claro. Você vai sentar na minha, eu vou pegar a sua, e eu vou comer o seu, vou comer aquele seu também. E vou colocar na boca, e você vai colocar na sua boca, e da sua amiguinha também põe na boca. E olhando aquilo, eu falei, gente, em que eu bato? Na avó ou no moleque? Porque eu não sei se a avó realmente não liga, não tá preocupada com como essa criança vai crescer. Ou se realmente ela sabe e não li, ou não tá nem aí. E eu já fiquei indignado, falei, gente, eu quase que eu peguei o galão e atacava na cabeça do moleque, porque não é possível, uma criança de 5 anos, ouvindo aquilo, cantando, no meio da rua, 10 horas da manhã, a avó puxando pelo braço, e o pessoal em volta também olha, ouve e não escuta nada. Tipo, eu falei, meu, é só eu mesmo que tô, tipo assim, eu sou o careta, então... Ou realmente isso tá ficando normal na nossa sociedade? Sim, tá, e o pior é que uma vez eu tava numa lotação... Aí eu não sei quem pôs a música, se foi o cara da lotação, se foi alguém que entrou com o aparelho de celular tocando essa música. E era uma música que começava com a introdução da música do Carrossel. E do nada, aí chegava assim, Cirilo, a Maria Joaquina não te quer, né? Então, taca na Maria Joaquina, taca na Maria Joaquina. Começou, eu falei, gente, mas tipo assim, uma criança ouvindo aquilo ia achar que era Carrossel... E gente, eu censurei a música. Tipo, e é meio que uma isca pra criança. Você começa com a introdução do Carrossel e quando a criança acha que vai cantar a música do Carrossel, aí do nada taca na Maria Joaquina, taca na Maria Joaquina. Então, tipo assim, é muito complexo, não sei. Porque não tem como, eu acho que mais controlar isso. A não ser que a criança fica dentro da sua casa, isso tem. Mas a partir do momento que sai da sua casa, é muito difícil ter o controle disso. Uma vez eu vi no Face... Que eles estavam comparando a Maria Joaquina com uma tal de Sasha alguma coisa, que eu não sei o quê. E eu fui pesquisar quem era essa Sasha. E é uma atriz pornô. Então meio que a menina tem... Sasha Grey. Sasha Grey, é... Ela tem... A menina tem 15 anos e ela já é comparada com uma atriz pornô. Imagina então a cabeça das crianças, adolescentes, que acompanham. Porque tem essas páginas aí, Cisner, e aí a maioria criança, adolescente, não tem o que fazer, que fica lá. Imagina ele já acompanhando essa situação e já fica fantasiando uma menina que só tem... 15 anos e ele só faz filme, novela de infantil, porque ela não faz outro tipo de novela. Ah, teve um caso do Masterchef de uma garota que... Isso, me esqueci agora. Valentina. Isso, e tipo assim, eram adultos, não eram? Isso, eram adultos. Cantando ela. Twitter, não eram adolescentes, é isso? Eu acho. Só que também tinha um outro menino dentro do Masterchef que as meninas faziam a mesma coisa e não teve repercussão. Mas eu não fiquei sabendo. É, eu não sei o nome dos meninos, mas também teve. Ao contrário, só que não teve repercussão. Mas no caso da menina, teve. Eu acho que a única diferença. Eu acho que é porque hoje em dia. As crianças, ou aliás, as pessoas mesmo, elas são mais fáceis de ser influenciadas pelas coisas. Tanto pelas músicas, pelos filmes. Porque tá tudo muito fácil, né? Tipo, o acesso... Acho que exatamente, o acesso à informação... Porque antigamente era muito fácil. É porque a gente... Antigamente era revista. Isso. Ou pra você ver um vídeo, né? O pessoal que era precisando de pornografia tinha que ir numa locadora. Exatamente. Né, o pessoal, as crianças, os adolescentes que queriam ver a mulher pelada tinha que comprar revista, tinha que pedir pra alguém comprar. Então, antigamente era mais difícil. hoje é muito, muito mais. É, tanto fácil, que às vezes pode acontecer de você entrar num site que não é pornô e tem aqueles links por, que é vírus com mulher sensualizada. E a criança necessariamente não entrou num site pornô. Facebook, então, às vezes, você tá passando a linha do tempo, tá passando um vídeo. Isso. Sim, e o Facebook não censura nada. Não censura, depois nada, nada. Você denuncia. Só se, depois de acho que um número. Muito tempo, aí que vão lá excluir. Eu mesmo, eu sou tipo, campeã de denúncias, porque o que passa na minha página, eu já excluí muito adolescente na minha página, porque às vezes é eles que compartilham ou curte. Que aparece na linha do tempo e que qualquer um tem acesso. Tem acesso. Que eu acho super cool. Eu sou super contra crianças no Facebook, mas eu posso fazer uma pergunta? Na verdade, queria. É, ó. Antigamente, as nossas avós, tudo, elas tinham essa coisa de engravidar cedo. Então, elas tinham esse contato com o sexo muito cedo. Mas a galera do interior e tudo mais. Então, tipo, com 15 anos, elas já tinham filhos, enfim. E isso, depois de um tempo, passou. Só que agora tá voltando essa onda das crianças engravidar cedo e tudo essa coisa. Então, vocês acham que a gente evoluiu ou está regredindo? Mas antigamente eles casavam. Eles faziam uma família. Tinha um propósito. E a pessoa tinha 13, 14 filhos com o mesmo homem. Isso. Hoje minha avó tem 12 filhos. Havia meio, homem. Entre minha aspas. Tem 20. Meu Deus, uma acho obrigação. Que a avó de televisão. É, minha bisavó teve 18 filhos. A minha avó bateu o recorde, a minha avó teve 27. Caraca! Mas era com o mesmo com homem. Com o mesmo homem, exatamente. Aí, eu acho que tem regressão, por quê? Porque hoje as meninas estão engravidando, tem menina de 25 anos. E não sabe quem é o pai. E cada filho é de um pai de diferente. Um pai. E não quer casar. Isso quando se sabe quem é o pai. Então, eu acho que essa era a diferença. E detalhe, não é mãe. Porque ou é a avó que cria, joga, exatamente. Ou, tia, mãe, ou é a creche que cuida o dia inteiro e só chega isso em casa, dá um tablet. Porque eu garanto que a avó do Jorge cuidou dos 27 filhos. A minha avó cuidou dos 12 filhos. A minha bisa cuidou dos 20. E ela cuidava, não tinha televisão, não tinha entretenimento. Com dificuldade, com não tudo, tinha. Mas cuidou. E as crianças hoje são pessoas empresárias. Hoje são... Minha mãe é psicanalista. Então, tipo, as pessoas que... criou profissão, que teve alguma coisa. Hoje, o que que tem? Porque tiveram uma base. Hoje virou youtuber. Essas brincadeira. Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Eu tô lendo um livro muito bacana, é de um escritor cristão, se chama Kevin Lehman. O nome do livro é Entre Lençóis. E ele trata desse... falar dessa vida sexual do casal... no caso, os noivos que estão pra... Não os noivos que fazem sexo, mas sim que estão pra se casar e fala do sexo dentro do casamento. E eu até indico pra quem quiser ler, quem for casado, e mesmo quem não for, porque ele fala dos casais que estão namorando e que estão noivos. Pode ler, se não me engano, até do primeiro capítulo até o quarto. Aí depois ele fala, se você não é casado, lê até aqui só. E vale a pena ler, que ele trata de uma forma bem liberal, assim, ele usa palavras bem... que eu não esperava, por ser um cristão. Não é nada escrachado demais, mas ele fala de uma forma bem legal, que ficou espontâneo, ficou bem engraçado, dá pra se divertir. E trata de um assunto sério, né? Que é essa questão da frequência, que quando se casa, o casal ele tem cada vez mais tempo pra fazer sexo, devido ao trabalho, devido aos filhos. Não, tem cada vez menos tempo. Isso, desculpa, cada vez menos tempo... Pra estar fazendo sexo com o seu cônjuge. Como diz o Sheldon, coito. Isso. O famoso coito. O famoso coito fica cada vez menos frequente. E ali ele vai dando dicas e ele vai... Tanto pro homem quanto pra mulher, tem a parte do homem, tem a parte da mulher. E quem quiser ler, o nome do livro é Entre Lençóis, já falei, né? Do escritor Kevin Lehman. E foi indicação do Bibotal, que minha mulher escuta bastante. Ela me indicou esse livro e eu comecei a ler e tô gostando. Baseado nisso... Eu queria que vocês falassem alguma coisa também sobre esse cotidiano, sobre essa... Da importância do sexo? Isso, nessa correria do dia a dia, de trabalho, de faculdade, de criação de filhos. Eu acho que é uma coisa preocupante, né? Principalmente para os casais, porque eu acho que a relação sexual é uma coisa de... Eu acho que é o momento, a coisa mais íntima mesmo entre o casal. Então, é extremamente... Acho que quando você deixa isso de lado, pode prejudicar muito, porque é uma questão de intimidade. Então, ali se desenvolve muitas coisas que pra levar pro dia a dia, sei lá. É, não, né, não que seja... O sexo é a coisa mais importante do casamento. Não é a mais importante, mas ela é extremamente importante e, assim... ela implica em várias áreas da vida. Esse livro mesmo fala que um casal, quando ele começou a regularizar, por exemplo, ele cita até um exemplo de uma família que tem dois filhos mais velhos e dois filhos mais pequenos. E naquela corrida do dia a dia, ele tá no trabalho, aí a mulher manda um e-mail pra ele e fala: olha, os dois maiores vão pro cinema com os amigos e os dois menores vão pra casa dos avós. Então, quando você chegar, a gente tem um tempo pra gente. Aí ela já manda uma foto pra ele. E aí quando ele chega, eles vão lá, né, fazem o que tem que fazer. E quando os filhos retornam, a atenção deles é toda pro filho, entendeu? Não tem mais aquela coisa assim de: ah, eu tô dando atenção pro meu filho, não dei atenção pra minha mulher, ou vice-versa. Não, eles conseguem separar um tempo pra cada. E isso acabou... Enfim, essa organização deles de tempo e de aproveitar os momentos certos. Olha, o nosso filho vai viajar, o nosso filho vai pra casa do avó. Ah, o nosso filho vai sair mais tarde do colégio. Olha, eu saí mais cedo do meu trabalho. Enfim. Mas não ficaria algo muito mecânico também? Ter, tipo, horário, dia marcado? Não, mas nesse caso não foi mecânico. Ele tava no trabalho, pra ele ia chegar em casa, tomar um banho, comer, jogava jogando com o filho e dormir, um pouquinho de cansado. Mas não, ele foi surpreendido. Ela já mandou uma foto, falou: ó, quando você chegar... Isso, quando você chegar, eu vou estar sozinho em casa. Enfim, eu vou estar usando aquele camisola que você me deu. E não é automático, foi uma coisa espontânea. Mas assim, eu tenho um contraponto a fazer, que provavelmente esse escritor, ele fala de uma cultura, eu acho que, vamos dizer, mais desenvolvida, a cultura no sentido, perdão, uma qualidade de vida melhor do que a dos brasileiros. Não, sim, totalmente. Desculpa te contar, mas eu percebi isso na leitura. Então, o exemplo de família, são famílias, sim, bem... Tipo assim, se eles forem americanos, provavelmente eles têm a cultura da baby sister, de contratar uma babá por um dia pra ficar com a criança e tal. Agora, na nossa cultura do brasileiro, é muito complicado. E se for uma pessoa que, tipo, não tem família nenhuma próxima, não tem, tipo, nada, e for um filho de 6, 7 anos? Não tem, assim, muito o que fazer. Assim, ele dá exemplos, ele dá, assim, soluções que eu acho que na vida dos brasileiros em si seria um pouco difícil de colocar isso em prática. Ah, eu dou dinheiro pra ele ir na... não sei, no cinema, esse outro eu deixo com uma avó, e o outro eu deixo lá com meu irmão pra cuidar, durante a gente faz. Mas tipo, e se não tiver isso? Na nossa cultura talvez não fosse tão fácil fazer essa organização. Você ainda foi muito generoso falando um filho de 7 anos, né? Porque a maioria não tem muito mais de um filho. E ainda dificulta muito mais. Sim, sim, normalmente, por exemplo, eu não sei se é um dado, mas eu estou falando conforme um contexto bem amplo do qual eu vejo. As pessoas de renda baixa, normalmente, assim, costumam ter bastante filhos. Bastante, comparado ao nível de hoje. Porque, por exemplo, a média parece que no Brasil, por filhos, é de 1,2, 1,6. Eu acho que não tem como fazer 1,6. Mais ou menos, assim, a média de entre um ou dois filhos por família. Mas, por exemplo, a minha profissão me faz eu andar por muitos bairros, desde bairros nobres e de bairros de comunidades carentes. E assim, é muito discrepante a diferença que dá pra ver aqui nas famílias carentes. De fato, tipo assim, tem casas que eu passo que a mãe tem 21 anos e já tem 6, 7 filhos, 4, 5. E assim, eu não tô falando de só um caso que eu vi eventualmente. Isso é uma coisa, assim, vamos dizer, periódica, frequente. Então assim, dentro do contexto brasileiro, as dicas que esse escritor está dando é um pouco difícil de colocar em prática. Eu concordo que isso é bom de ser feito, você organizar um tempo para ter a relação sexual com o seu parceiro ou com a sua parceira, mas o que eu acho difícil é trazer isso para o nosso contexto nos dias de hoje. Ainda mais aquela... Geralmente tem muita gente que mora com a mãe do marido, mora com a sogra... Que ou mora tia, mora muita gente na mesma casa. Você não tem... Ou até aquelas famílias que moram só numa casa de um cômodo só, que os filhos dormem junto com os pais. Então, sim, fica extremamente difícil. Apesar que não, porque eu conheço que mora num cômodo só e tem um monte de filho. Agora eu fico imaginando como é que consegue. Como é que consegue ter relação... Não, isso também já me aconteceu. E eu falo assim, mas... Como gente, é consegue, como é que consegue filhos, né? Ainda fazer filho, tipo... Não é possível que essas crianças não vejam. Eu não sei, eu também fico imaginando nisso, também pensando. Então, assim, trazendo para nossa cultura, trazendo para o nosso dia a dia no Brasil, aqui os integrantes que estão compondo a mesa, provavelmente seja de classe média. Provavelmente não, somos de classe média para classe média baixa. Então, classe alta. Então assim... Essa baixa só tem 1,60. É complicado isso. Mas sim, de fato, o escritor aí do Entre Lençóis, ele fala que algo que eu acho que de fato é verdadeiro. É um tem que se muito ter um bonito. Tempo. Isso, é um discurso bonito e de fato necessário. Tem que se tirar um tempo pra fazer relação sexual. Mas o problema na nossa cultura... Ter tempo. É, ter tempo. Mas acho que a única coisa é recorrer aos motéis, né? Da vida. Acho que é o único jeito. Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Era muito... Não era muito. Nossa, eu sou, assim, extremamente, assim, eu não entendo nada. E eu achava pra mim, eu falando do lado, porque eu sou cristã, então eu achava pra mim que motel era um lugar, tipo, que era um lugar pra fazer sexo, mas tem um tabu também referente ao motel. Tem, com certeza. Porque, assim, é que eu sempre falo aquela, sem querer te cortar, mas sempre falo aquelas brincadeiras. Eu falo assim, gente, qual que é a diferença do hotel e do motel? Porque eu posso fazer sexo no hotel. Assim como eu posso ir pro motel pra dormir. Porque uma vez aí eu citei isso em reunião de jovens da igreja e os líderes que estavam na frente, eu até comentei com um amigo meu essa semana. Eles falaram que não, que motel é um lugar proibido pra questão. E eu fiquei, tipo, pensando, por que será, né? E eles falaram, ah, porque é um lugar pra entrar e que namorados que estão na vida errada, não sei o quê. Então meio que ficou, tipo, virou um tabu. Então pra mim hoje, eu não quando você falou assim... Ah, então tem uns motéis da vida, então pra mim eu já não concordaria, porque meio que... E eu acho que, sei lá, um motel... Mas eu acho que isso vai... Mas... Uma família conservadora não iria pra um motel, sei lá. Ah, mas a conservadora... Exatamente, mas eu acho que é melhor você buscar aquela intimidade com a sua esposa, independente do lugar, do que você... Só por questão de um tabu, sabe? Até porque você dorme... As pessoas dormem em hotel e você não sabe o que acontece no hotel. Porque acho que pra atrair você só precisa de uma oportunidade. Você pode ir pro hotel pra atrair sua esposa, passar o final de semana com a sua amante, enfim, diversas coisas. É só questão de rótulos. Porque, na verdade, um motel, ele é aqueles hotéis de beira de estrada mesmo. Pra você passar uma noite, coisa rápida. E não essa coisa pro sexo. Eu acho que depois com o tempo que se tornou... Depois com o tempo que se tornou essa coisa proibida... Eu acho que é as próprias pessoas que tornam isso, sabe? Do questão do proibido. Porque, assim, eu já vi amigos meus que em questão de... Ai, vamos pra tal lugar, mas não tinha dinheiro pra pagar o hotel. Porque o hotel geralmente é mais caro, né? Então, por isso que eu falo que motel é aquele hotel de beira de estrada mesmo. Questão de último caso, você pode dormir lá sem problema nenhum. Não é uma coisa que você tem que entrar no motel pra fazer sexo. É, por exemplo, alguém pode estar numa viagem muito longa e não vai dar tempo, vai, de chegar naquela cidade. Ou de ele continuar... a viagem porque tá com muito sono. Provavelmente vai. Aqui na cidade onde eu moro, uma vez eu fiz uma pesquisa em hotéis, e mais ou menos a diária dava 60, 80 reais na época. E, por exemplo, num motel dava 25 reais. Então também assim, por comodidade e por questão financeira, às vezes as pessoas escolhem um motel para ir, eu acho que só por isso, porque cabe no orçamento delas. Agora já pensou, hoje em dia deve estar na faixa de uns 140 o hotel mais ralezinho. 140... Pra passar uma noite. Uma noite. Então, assim, 140 reais num orçamento hoje em dia, na situação que a gente tá, é algo extremamente considerável, se for possível de se mexer. Não, mas falando na questão do sexo. Não, mas isso atrapalha o sexo. Tipo assim, a gente tá tentando achar vias ou meios pra facilitar a relação sexual ser efetiva, mas é difícil você achar isso no dia a dia e até nos momentos eventuais. Não, é que assim, eu vou na linha de pensamento que a Thalita falou. No caso, não sei se você ainda pensa assim. Eu nunca vi um motel, assim, um lugar tão, digamos, ofensivo pra mim que sou cristão. Até porque na minha mente, se eu fosse lá com a minha esposa, aquele lugar é só pra uma coisa. É fazer sexo e mais nada. A minha esposa, ela não concorda. Ela no caso, ela não gosta, enfim, pelos motivos dela. Ela, no caso, ela deu o mesmo exemplo. Ah, mas tem hotel, por que não vai pro hotel? Mas hoje, não sei se ela me convenceu a isso ou se... Você se viu. Ou se realmente... eu posso ter cedido, mas se você parar pra pensar... por questão de qualidade, lógico, existe motéis que são luxuosos, extremamente caros, mas a grande maioria, por ser só para aquilo, para aquele momento de sexo, geralmente é muito ralé. Uns não tem comida, você chega lá, o lençol tá sujo. Nossa. É o quarto, sabe? É muito zoado. Cheio o negócio de barata. Então eu penso assim, se eu quiser um dia fazer algo diferente com minha esposa, agora falando como cristão, pai de família, né, o padrão conservador. Você até, eles são os conservadores da história. Eu sou demais. Pensando nisso, se eu chegar pra minha esposa, olha, hoje eu quero fazer algo diferente. pensando na nossa relação, eu ia querer um lugar melhor. Se for pra escolher um motel de luxo, um hotel, eu ainda iria pro hotel. Não, ah, você vai falar, ah, mas por quê? É porque, ah, porque ela tem... Pelo tabu. Tem traição. Ah, por exemplo, no quarto... No, é, não, mas não é só por isso. Ah, no quarto do lado vai ter um pai de família que tá na esposa. Ou do e num hotel não pode ter isso? Sim, tipo, o cara exatamente. Vai viajar, pega uma amante e vai pra um hotel fazer isso. Exatamente, é onde eu quero chegar. Se ambos os lugares são tão parecidos, mesmo assim, eu ainda prefiro ir pro hotel. Só tem uma diferença dos dois. O M e o H. Uma letra, exatamente. É. E outra, quando eu fortaleço, assim, que é questão só de sexo mesmo e não nada sentimental, porque no motel você vai ter aquele espelho no teto, vai ter cama redonda. Isso, eu não sei, mas eu nunca fui, mas é isso mesmo, porque às vezes a gente... Não são todos. Já me deu vontade de entrar no motel só pra saber isso. Só pra ver se o quarto tem espelho no teto. Não sei não, mas quando chegar lá, gente, esse negócio não tá lá à toa, não foi colocado lá à toa. Não. O quê? Uma cama? Não vai à toa? Não é só a cama, tem, é o espelho, é o ambiente, Ah, sabe? Mas não são todos assim, é óbvio que tem alguns que são... Cama quadrada. É uma cama normal. Lá, quer dizer? Assim, óbvio, é que assim, tem aquela também coisa, é igual hotel, tem vários tipos de hotéis. Tem vários tipos de quarto, tem, igual o hotel. O hotel tem aquele pra a sacada, é mais caro, aquele da lateral, não sei o quê. É a mesma coisa, tem uns que tem cama redonda, tem teto no espelho, outros não, normal. E... teto no espelho. Espelho! Coloca. Vamos copiar o Minuto de Silêncio. Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Teto no espelho. É que o Minuto de Silêncio já usa isso. Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Antigamente havia um sistema. Era atração, envolvimento e vínculo. E depois a gente tinha relação sexual. Hoje em dia não. Isso eu tô falando, no caso, aos não casados. Conhecimento, você conheceu a pessoa, primeiro você se sentiu atraído por ela, você conheceu e pá, já faz. Não tem essa parte do conhecimento não, é só atração. Não tem o conhecimento. De você, não sei, chegar em algum lugar e dar um beijo na garota ali, tipo, ou no garoto, e você nem conhece ele direito, então assim, se por um lado, pra um grupo tá muito difícil fazer sexo, pro outro, eu acho que nunca foi tão fácil você ter uma relação sexual. E assim, é uma cultura que você não precisa ter, que nem uma palestrante chamada Carmita Abdo, psiquiatra, que eu vi dela, ela tem uma palestra chamada O Desejo Sexual Feminino, que ela fala justamente sobre essa questão da facilidade de hoje você ter o envolvimento sexual com as pessoas. E eu penso assim que é perigoso, porque eu acho que quando a coisa vai ficando rotineiramente, vai se tornando algo mecânico, talvez pode-se ter um certo enjoo, assim, enjoo no sentido tipo de uma banalização do ato em si. Então assim, eu acho que a nossa cultura vai por duas vias. De um lado tem um pessoal que é extremamente difícil ter relação sexual por filho, tempo, dinheiro, etc. Mas por outro a gente também tem uma facilidade de ter relação sexual como nunca teve na história da humanidade. Mas, eu acho. A gente tem o quê? A gente tem aplicativos que ajudam nesse sentido. Sim, Tinder Badoo. Mas também, eu não sei o nome Lola. Agora, a gente pode pesquisar, que tem os de casado. Aplicativo pra fazer sexo. Mas aí, no caso, seria um swing. Não, aí seria traições. É tipo um pra traição. Não, mas vai os casais ter uma troca entre eles. Não, tipo, um cara, ele coloca assim, eu sou casado e estou procurando uma mulher solteira. Ou uma mulher casada, aí o próprio site faz o filtro, uhum, e eles marcam. E é pra sexo. Sim. Ah, mas em questão disso, até no Tinder mesmo tem casais que, pra, tipo, ó, estamos aqui só pra procurar alguém pra fazer um A3. Tem muito isso. Então, hoje em dia, tem essa facilidade hoje, sim. Hoje em dia, gente, o que mais tem é gente fazendo no metrô, na rua, praia, enfim, diversos lugares. Meu Deus. Sim, e outra questão também que a Carmita Abdo falou, nessa questão do sexo no nosso dia a dia ou na nossa cultura, é que há um tabu que a mulher tem muita dificuldade de se chegar ao orgasmo. Que você tem que fazer muito pra fazer a mulher chegar ao prazer. Eu não sei se isso é verdade ou mentira, porque eu não sou mulher. Ai, ai, ai, ui, ui. Ela deu um dado que das mulheres brasileiras, apenas 7% de mulher não. Tipo, sexo pra ela não faz diferença nenhuma. Se ela vai fazer sexo ou não, não aumenta ou não diminui nada na vida dela. Elas não veem isso como uma deficiência. Elas, tipo, elas estão bem consigo mesmo e não querem ter relação sexual com outras pessoas. E na relação de homem é bem mais baixo, apenas um terço das mulheres. É 2,5% dos homens que não querem ter sexo. Mas de resto, a gente vê um contingente muito grande. E qual é o problema? Que ela fala dessa dificuldade da mulher chegar a uma coisa. Ela dá um dado científico. O ápice de produção da testosterona da mulher, que eu não sabia que a mulher tinha testosterona, é mais ou menos por volta das 8 horas da manhã. Ou seja, esse é o melhor horário para a mulher fazer sexo. Só que o que acontece? Essa produção de testosterona, ela é distribuída no decorrer do dia, cuidando dos filhos, se estressando no trabalho, se estressando com qualquer pessoa. Então, quando chega no final do dia, meio que parte dessa libido, dessa vontade, já foi aplicada em outras coisas. Então, e a produção de testosterona do homem, segundo a Carmita, que é psiquiatra, é 30 vezes maior do que da mulher. Ou seja, provavelmente ele já vai sentir muito mais desejo do que a mulher. Então, assim, a nossa estrutura social para o momento, para esse conjunto, acaba indo totalmente contra, assim, a facilidade da mulher ter o prazer, o desejo, essas coisas. Mas eu acho que tudo isso é por causa daquela coisa de pra mulher sempre ser proibido. Então, desde essa época da mulher, que nem o homem já, ele sempre foi incentivado à questão da masturbação, a conhecer o seu próprio corpo e o que ele sente prazer. A mulher não, pra mulher sempre foi muito proibido isso. E até se você ver, a grande maioria do que são dos pornôs são totalmente voltados pros homens e pra satisfação dos homens. Eu acho que é por isso que as mulheres têm dificuldade. Porque os homens só buscam se próprio satisfazer e não satisfazer a parceira. E por isso que acontece esse problema. Então ele não sabe o que a mulher gosta, a mulher não se descobre o que ela gosta. Por ser algo tão proibido, né? Óbvio que hoje em dia isso já tá sendo mudado, né? Obrigada, feministas. Mas enfim, muitas coisas já estão sendo mudadas, mas acho que esse é o problema. Mas é complicado, porque assim, você fala que o homem incentivado é mais tolerado na questão da masturbação tudo, mas eu vejo que parece que na relação sexual, ou na sexualidade, parece que a mulher tem muito mais liberdade de fazer várias coisas do que o homem. O homem parece que é uma coisa muito mais quadrada, muito mais fechada. Tem um artigo no Papo de Homem, no blog do Papo de Homem, que fala isso. Que a sexualidade masculina é muito frágil, tem que fazer daquela forma. É você chegar, beijar na boca, ter a relação sexual com penetração e não pode passar disso. Agora, quando é da mulher, quando é a mulher que está nesse mapeamento do corpo dela ou do próximo, ou do parceiro que ela esteja fazendo, parece que ela tem mais liberdade de fazer isso. Não, acho que a única diferença da questão do homem e da mulher é que o homem, eu acho, né, questão da minha opinião mesmo, o homem é mais limitado. Porque a partir do momento que ele atinge o orgasmo, aí ele tem que esperar e tal, assim, toda aquela questão de ele se recuperar. A mulher não, a mulher durante uma relação pode ter vários orgasmos. E então, assim, é só questão disso. É, e o orgasmo na mulher parece que é concomitante, tipo, aumenta. É, quanto mais homem, ela tem, mais ela homem, tem vontade. O tipo, homem não, o homem. É, deixa ele desestabilizado, assim, que ele tem um, que ele chegou ao orgasmo. Então, tipo assim, é também dois polos complicado. E depois dessa informação aqui que ela deu, que é às 8 horas da manhã que a mulher mais precisa fazer sexo ou tá mais propensa à relação sexual, então aí fica complicado demais. Ah, porque é muito difícil você ter um casal que esteja um empregado estarem de manhã em casa. Ah, mas eu acho que essa... Eu discordo. Eu acho que não tem essa coisa do horário certo. Tem, ela falou que tem. A partir do momento, ela falou que é científica. Eu não pesquisei o dado, mas ela falou que é científico isso. Ah, mas mesmo assim, acho que... Porque tem essa coisa de... Depende muito do momento. E ela falou... Tal, acho que essa coisa de regrado... Mas acho que isso não se aplica a um ser humano em geral, porque... E de manhã, todo mundo acorda com sono, mau humor. Vai acordar, você vem apanha. Não, ela falou que... Ela respondia justamente isso ao contrário, que... normalmente o dia das pessoas não são muito bom porque não começa fazendo sexo. Nossa. Porque a mulher e o homem vê o sexo de forma diferente. Tipo assim, a mulher quando chega muito estressada em casa, provavelmente ela não vai estar muito animada. Ela vai precisar de muito estímulo pra poder fazer a relação sexual. Já o homem não. Se ele chegar estressado, a primeira coisa que ele vai querer fazer é sexo. Então já começa esses dois, assim, opostos, assim, dificuldade. Eu acho que depende, eu acho, sei lá, cara, eu acho que isso varia muito. Não é 100% dos homens também que tá estressado, chegar em casa, minha mulher não, tá ferrada. Tanto qual é a nossa cultura hoje em dia. E tá precisando dar uma, e não tá desse jeito porque não isso deu é hoje. Olha, com cara de azedo, não deve comer ninguém. Não, é mais ou menos sexo, isso que a gente envolve dentro da nossa cultura. Que a nossa sociedade já tá erotizada. Não, já, mas então, é porque o sexo é extremamente importante. E realmente, você... Ele é extremamente importante por questão do estresse. Óbvio que melhora, mas eu acho que essa coisa é muito regrada de horário certo e tem que ser assim, tem que ser assado. Não, eu acho que o sexo é uma coisa livre mesmo. De acordo com você e seu parceiro, ou você mesmo, enfim. A Ana Paula Valadão, ela gravou um vídeo, não sei se você viu, com aquela trecho daquela música do Leonardo. Ah, sei. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, porque a nossa diferença. Tá acabando com a... Em cima da cama. Na igreja ela cantou isso, eu não lembro. Ela fala, sexo cura, mas é isso mesmo, que tipo, na maioria das vezes, o sexo ajuda no sentido, tipo, de reconciliação, de coisa. É mesmo, é tanto que existe uma, acho que eu já li, eu não lembro, mas eu já li algo parecido que, não sei, uma porcentagem, vai, eu vou chutar aqui, vai, 80% dos casais quando se reconciliam, depois de uma briga, geralmente se reconciliam fazendo sexo. Certo? É porque é o ápice da intimidade, né? É, eu acho que é o último degrau, não é mais o último degrau a ser chegado, já foi, assim, era... Tipo, é como se você fosse entrando numa casa e, tipo assim, você quer chegar num lugar, numa porta que ainda não foi aberta. Por isso que os homens... Aí naquele lugar seria chamado sexo, tipo assim, que muitos queriam conhecer, mas hoje em dia não. Não, é, por isso que os homens hoje não tem tanto vontade de casar por causa desse lugar. Porque tem um monte de porta aberta. Os homens queriam casar por quê? Porque, não, porque a porta automaticamente já tá aberta, você não precisa da mesma coberta casar. Da porta. É assim. Casa, beleza, mas sim. Agora não. E outro problema casar, também, que eu vi uma pesquisa de uma antropóloga chamada Ellen Fisher, que ela fez um tipo um convênio com uma agência de namoro e ela analisou mais de 20 mil perfis. E ela pegou esses 20 mil perfis do qual ela analisou nessa agência de namoro, o nome da antropóloga é Ellen Fisher, e ela fez 4 grupos de pessoas que existem, que é as pessoas dopamimnéticas, que seriam pessoas motivadas e empreendedoras. No segundo grupo estaria as pessoas serotoninérgicas, que são pessoas controladas e organizadas. E nesses dois grupos que eu citei, tipo assim, as pessoas motivadas e empreendedoras, elas se fecham num grupo da qual elas só querem procurar pessoas motivadas e empreendedoras. Elas não querem sair do campo e conhecer, por exemplo, uma pessoa mais, vamos dizer, negativa ou mais melancólica. Então, assim, ela falou que nós estamos vivendo numa época onde essa coisa de grupo tá muito fixa, tipo assim, as pessoas... Seleção natural. É, mais ou menos, eu acho que pode se aplicar seleção natural nesse sentido, assim, de modo alegórico. E depois ela falou mais de 2 tipos de pessoas, que é as estrogênicas e as testosterônicas. As estrogênicas são as pessoas acolhedoras e as testosterônicas são pessoas inovadoras e entusiasmadas. E entre esses dois grupos sempre há um intercâmbio. Tipo assim, se entre nós aqui tivesse uma dessas 2 pessoas que eu citei, uma de cada grupo, provavelmente elas já estariam, assim, vamos dizer, propensas a elas se darem bem futuramente, se elas quisessem vir ter um relacionamento. E eu achei isso legal, porque, de uma certa forma, a gente tá bem, assim, colocando muros na nossa, vamos dizer, no nosso contato sexual com as pessoas através desse estudo que eu vi. Eu achei, assim, bem interessante mesmo. Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. E assim, começando pelo Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele é uma cultura patriarcal, ou seja, onde a figura do pai vai ser o centro. Ou seja, vai ser uma cultura bem sexista pra esse lado patriarcal. Porque, por exemplo, assim, a relação sexual no Antigo Testamento é como se fosse um meio de dominação entre quem faz o sexo e quem cede para fazer o sexo. É mais ou menos assim. O homem, ele é visto como aquele que supre, aquele que penetra, aquele que domina, aquele que possui e aquele que fertiliza, que é dele que sai a vida. E a mulher, ela vai ser vista dentro da cultura do Antigo Testamento, mas como acolhedora, a que vai ser penetrada, a que vai ser, vamos colocar entre aspas, invadida, é, aquela que vai ser dominada, ela vai ser possuída. Como havia aquela espécie de contrato de casamento entre as famílias, tudo, quem dava o dote, quem escolhia a mulher. Então, é mais ou menos nisso. Então, a gente vai vendo que vai tendo desdobramentos, assim, bem sexista na parte matriarcal. Patriarcal, perdão. E, por exemplo, assim, quando em Sodoma, vou relatar alguns fatos do Antigo Testamento para poder situar os ouvintes. Quando em Sodoma, os homens chegam na cidade, eles rejeitam as filhas virgens de Ló em favor do sexo com as visitantes para a autoafirmação dessa dominação. Pra, através do sexo, fazer, tipo assim, a dominação, mostrar, tipo assim, quem é que manda, quem é que auto se afirma. Isso vocês podem ler lá na narrativa do Gênesis, logo começa com isso. Então a gente já vai vendo o porquê o adultério ele é tão condenado na Bíblia, com tanta ênfase. Porque o homem, ele é, vamos dizer assim, o cabeça, vai, o cabeça, o progenitor... Da onde se origina a vida. Tudo bem que se caso um homem ou uma mulher se fosse pego em adultério, ambos morreriam, segundo o Deuteronômio. Mas só que, vamos dizer assim que, por exemplo, um homem poderia ter várias mulheres, mas uma mulher não poderia ter vários homens dentro da cultura patriarcal, e até nos dias de hoje isso é muito difícil de ser aceito. Ou por exemplo, quando uma mulher não engravidava, a culpa sempre era da mulher. Nunca se cogitava que a culpa era do marido. Era sempre a mulher que era infértil, era sempre a mulher que não estava preparada. E através da medicina de hoje a gente sabe que pode ser sim problema do homem. Às vezes ele não está ejetando a quantidade suficiente de espermatozoide. Sim, mas no caso da Bíblia, os que a gente conhece, as histórias, era mais por causa da mulher mesmo. Porque Sara não engravidou, mas a dela engravidou, Ana não engravidou, mas Penina engravidou. Mas acho que isso entra também aquela questão do machismo, né? Não, sim, esses casos, de fato, dá pra, pela constatação, ver. Mas em outros casos, se ocorresse, sempre que ocorresse este caso de não gravidez, a culpa sempre seria da mulher. Nunca se cogitaria que o problema estivesse no homem. É isso que eu digo. Machismo. Isso, então, é isso que eu tô falando. É de uma cultura do qual... nos tempos de hoje nós denominaria como machismo. Então é mais ou menos dentro disso. Por que, que a homossexualidade então acaba sendo tão condenada? Porque dentro desse sistema os homens estão para ser o cabeça. Então assim, nenhum homem ameaça a dominação de outro homem porque cada um vai pegar sua mulher. A partir do momento dessa estrutura social, um homem pega outro, ele está ferrando o sistema, porque eles nasceram para ser dominado. Um homem não pode pegar outro homem porque senão aí... ferrou tudo, porque tipo assim é incompatível um pegar outro, porque um homem não pode dominar o outro nessa sociedade. Um homem não pode ter dominação pelo outro. Mas quando eles dois se pegam, acho que não é questão de um dominar o outro, os dois se igualam. Por quê? Porque eles têm relação sexual, uma forma de ser. Não, mas só que no caso quem fosse o penetrado ou quem fosse o passivo da história, ele é como se tivesse sido dominado. Por exemplo, os bonobos, que é uma espécie de primata. O líder-chefe, vai, o macho alfa do bando, ele justamente faz atividades sexuais com as fêmeas e também com os machos abaixo da hierarquia, como tipo, quem manda aqui sou eu. Ele se auto-se afirma através da relação sexual. Então é a mesma coisa que aconteceria no caso aqui da Bíblia. Se um homem pegasse outro homem, tipo assim, ferraria a cadeia de dominação do Antigo Testamento, porque tipo assim, não pode, é incompatível, não pode acontecer. Mas é tudo uma questão cultural. Sim, sim. Mas, não, mas é uma construção social e cultural. Sim, mas a sociedade, que até a gente vê o reflexo até hoje disso. Exatamente. Mas a partir do momento que esse, no caso, homossexual aceita ser o passivo da relação, ele não já tá deixando de querer exercer aquele papel de macho, de o que penetra? A partir do momento dele aceitar ser só o se passivo... fosse uma sujeição mútua, tipo assim, hoje o que foi penetrado penetrasse amanhã no outro, e se tivesse hoje, essa relação assim. Hoje a gente chama eles de relativo. Oi? Hoje a gente chama eles de relativos. Isso, os relativos. Ambos fazem. Agora não. Se eu chegasse lá e só um fosse penetrado e o outro não aceitasse ser penetrado, continuaria esse sistema de dominação. E outra coisa que também ferraria com o sistema do Antigo Testamento é na questão da procriação. Porque o procriar era visto assim, tipo, como uma das coisas mais lindas. É, você ter a sua, entre aspas, cria, seus filhos, e principalmente se fosse do sexo masculino. Aí a honra era quadrupla. É, tem até um documentário no GNT chamado É Menina, que mostra que até hoje essa cultura na Índia e na China é muito forte. É porque as famílias querem ter o homem, as famílias querem ter o filho do sexo masculino. É porque é aquela coisa, né? Os filhos são a herança bendita. Uhum. Mas a questão do homem, que nem você falou, né? O homem é questão lá, o chefe, o cabeça. Então acho que dá mais peso por isso. Porque além de ele ser uma herança bendita, ele é, sabe, o seu sucessor. Sucessor sim, do pai. Sim. Essa coisa toda. Sim. Aí, então acontece isso. Na Bíblia, a narrativa do sexo dentro do Antigo Testamento, ela é mais vista como sexo e poder. Sexo e poder. O poder e o sexo estão associados dentro disso. É o que a gente começou a falar no começo do podcast, em relação que a gente falou em questão de vender, de produto, poder. Sim. Hoje tá a mesma coisa, quando a gente testou da Soraya. Sim. É justamente isso, questão do poder mesmo. Sim. Tem um escritor chamado Roland Bauer, e ele escreveu um artigo que eu não vou pronunciar porque eu não consigo, mas vocês jogam lá no Google que provavelmente vai ser. E ele fala que os testículos era maior honra, até maior honra do que o próprio pênis na cultura do Antigo Testamento, naquela cultura judaica. Que, por exemplo, ele coloca Gênesis 24 e Gênesis, acho que se não me engano, é 47 e 29... Quando Abraão, tanto como Abraão e Isaac, pede para se colocar a mão debaixo da coxa dele, pra, tipo, pegando nos testículos, segundo ele, como forma, tipo assim, estou selando o juramento que eu fiz com você. Era um juramento que estava acontecendo, e ele pegava nos testículos. Só que o que acontece? A Bíblia, em português, ela é eufemista. Você vai encontrar lombos, vocês não vão encontrar uma tradução de fato como é verdadeira. A Bíblia portuguesa, perdão, ela é bem licenciosa. Há vertentes cristãs, como a Igreja dos Mormons, não sei se é verdade, mas eu tenho colegas que são de lá, amigos, e eu fui perguntar para eles, eles me falaram que eles acreditam que o livro de Cantares não é um livro inspirado. Por quê? Porque, tipo, vai mais para esse lado, vamos colocar entre aspas aí, carnal, sexual, ficar fazendo essa narrativa do sexo é uma coisa que não seja espiritual. Mas é uma coisa mó bizarra, né? Porque, falando em questão da igreja mesmo, as pessoas têm o sexo, né? Essa coisa divina de Deus. Só que as pessoas nunca enxergam como algo de Deus e algo, tipo, bom. Sempre eles levam pra esse lado do pecado, sim, do proibido. Sim. Aí isso é bizarro. E olha, não, a gente tem Cantares na isso. Bíblia. E a gente já vai ver o que, que aconteceu de fato pra essa visão ter se contaminado. Porque mesmo que a relação sexual dentro do Antigo Testamento fosse, queremos taxar de machista, patriarcal e etc., ela existia da mesma forma. Ela havia até um incentivo, tipo, em Eclesiastes, aproveita a vida, regala-te, que ele começa a ter aquela narrativa de que pegou várias mulheres, teve relação com várias mulheres, que conhecia a vida. Então, assim, a gente vê que não foi do Antigo Testamento que surgiu essa visão negativa que os cristãos têm a respeito do sexo. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? E assim, aí começa a quebra dentro do Novo Testamento dessa questão de relação sexual. Tipo assim, porque eu tenho que cantar, isso é brincadeira. Não, a gente vê claramente que esse pessimismo sexual que existe hoje no seio da igreja cristã, que aos poucos, lentamente, assim, até que tem decaído, também não proveu, assim, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, porque, por exemplo, vamos colocar assim, entre João Batista e Jesus Cristo, eles usam uma conotação bem diferente para duas ocasiões iguais. Quando Herodes estava traindo a mulher dele, a primeira coisa que João Batista fez foi acusar publicamente que era errado aquilo que Herodes estava fazendo, tals. E essa foi a postura de João Batista. Agora, Jesus tem uma postura de constatação. Tipo, ele está constatando algo do que falaram. E, por exemplo, assim, em João capítulo 4, chega uma mulher pecadora e fala com Jesus. E Jesus fala pra ela que esse marido do qual... Ela fala que esse marido que atualmente ela tá casada não é marido dela. Ela mesma, tipo, reconhece o pecado. E Jesus constata isso. Jesus não a condena. Ela meio que próprio reconhece por consciência o erro dela. Então meio que já começa essa quebra do próprio Jesus Mas Cristo. Isso tem, acho que, a ver questão até da própria Bíblia. Porque se a gente for parar pra... O Velho e o Novo Testamento, Jesus traz essa coisa mais de compaixão, de questão de perdoar, de trazer, sabe, questão do amor. Então acho que mais por isso, de Sim. forma diferente por isso, porque assim, ele não vai pra julgá-la, mas pra perdoá-la, a diferente das outras, como é que se fala? Dos outros personagens da Bíblia, que vai mais na questão da condenação. E, por exemplo, assim, a grande questão, ou talvez a figura mais emblemática, é, por exemplo, quando em Lucas 7 vem uma mulher pecadora, da qual eles chamam mulher pecadora, e se derrama aos pés de Jesus com as lágrimas, o banho aos pés, enxuga com os cabelos. Aquela que dá banho de perfume? Não, essa é a Maria de Betânia, essa é outra. Ah, tá. Essa é outra. E o que que acontece? Jesus não a condena. Pessoal, mas... Será que Jesus não sabe que essa mulher é pecadora? Que, tipo, essa mulher, vamos trazer para os nossos dias, é a mulher da vida? E Jesus não a condena. E na cultura do Antigo Testamento já seria condenável. Tipo, não me toca, você é impura. Sim. Você está se relacionando com os outros homens. Então já começa a ter essa quebra. E a grande quebra é em quando João 8 tem aquela mulher pecadora que todos estavam com a mão, com a pedra na mão para apedrejar. Porque o que acontece? Todo mundo chega e fala, essa mulher ela tem que ser apedrejada. E já começa aqui na lei, ambos os que cometeram adultério têm que ser apedrejado. Ou seja, não só a mulher tem que estar ali, mas o homem que cometeu o adultério com ela também deveria estar ali, não estava. Já começa aqui, a injustiça começa por aí. Deveria ter testemunhas para afiançar aquilo que foi falado. E tem mais outra coisa, por que Jesus fala que não tem pecado que atire a primeira pedra? Eu achei que era só porque eles estavam com pedra na mão e pronto. Mas em Deuteronômio fala que pegue-se as pedras, em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, fala, pegue-se as pedras e atirem quem cometeu o pecado. Só que aí a grande jogada de Jesus é... Todo mundo pecava. Todo mundo adulterava no final do tudo. Todo mundo que tivesse esta oportunidade ia fazer a mesma coisa que essa mulher fez, ia adulterar. Por isso que ele falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, ou seja... Quem não cometeu adultério ainda em vida, que atire a primeira pedra. Como? Ou seja, eles acabaram de afiançar, estamos todos nivelados igualmente. Todos nós já cometemos adultério. Como diz... E estamos com a pedra na mão. Como diz Pete, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Exatamente. Então, assim, a quebra no Novo Testamento dessa visão má da sexualidade ou do sexo como dominação, Jesus vai fazendo isso de uma maneira esplendorosa e muito bem sucedida, assim. Muito bem mesmo. Será que é por isso que tem essa coisa até hoje de pessoas que têm fetiche por essa coisa de dominação, sadomasoquismo? Possa ser. Será que é coisa dessa época? Porque, assim, eu não pesquisei nada em relação a isso. Eu não sei se tem alguma pesquisa em relação a isso, se dá pra explicar que biológico, geneticamente, alguém já nasce propenso a isso, mas talvez possa ser que, de alguma forma, isso aconteça. Acho que é a questão daquela coisa que a gente estava também conversando, aquela coisa que... Porque envolve muito poder. Sim. Eu acho que o sexo, hoje em dia, tá muito voltado pra essa coisa do prazer. Uhum. Do poder. Então acho que é mais, deve ser por causa mais esse fetiche aí. Eu já disse que eu não penso que o sexo hoje tá tão ligado ao poder da forma como era antigamente. Porque, por exemplo, existia a mulher pecadora e existia a prostituta. Jesus nunca chamou a mulher pecadora de mulher pecadora. Jesus não usou eufemismo. Jesus chamava as prostitutas de prostitutas. Mas era muito ofensivo na época você falar prostituta. Enquanto os religiosos falavam, essa mulher é pecadora, Jesus fala, essa mulher é prostituta. E aí vem a carta na manga de Jesus, quando ele fala que as prostitutas precederiam primeiro o reino de Deus do que as mulheres de bom grado. Ou seja, assim, tem gente que usa a sexualidade, a monogamia, a questão tipo, de se manter fiel como algo distintivo, como um distintivo. Tipo, eu me diferencio. eu sou uma mulher que não cometo isso. Jesus já nivela todo mundo igual. O sexo pra Jesus é nivelador, segundo o Paulo Brabo, que eu li no, nas Divinas Gerações, no livro que eu li dele. Ele já mostra que o sexo, já, na visão de Jesus Cristo, é totalmente nivelador. Não é distintivo, que nem Paulo vai colocar. Não, eu ia falar, essa coisa que você falou, né, questão da forma que Jesus falava e tudo mais. Nossa, eu achei interessante, porque tem uma parte do filme, né, eu de novo com o filme Ninfomaníaca, mas é porque esse filme é muito bom, gente. Tem uma parte que ela fala justamente isso, que ela fala, né, que nossa sociedade é muito hipócrita, porque ela fala que a gente zomba de quem fala certo, como é, calma, a gente zomba de quem fala certo, mas faz o mal. E julga quem fala errado, porém faz o bem. Exatamente. E se encaixa perfeitamente nisso. Sim, sim. Por isso que o argumento de Jesus, ele é tão difícil de compreender, porque ele fala assim, vocês devem amar Deus acima de todas as coisas. Ao mesmo tempo que é uma coisa tão simples e tão vago, é alguma coisa tão severa e tão difícil de se fazer. É tipo, é um paradoxo numa mesma frase. Então, assim, os discursos que Jesus faz, ele se tornou muito bem-sucedido, por exemplo, quando Jesus traz a prostituta para o reino dos céus. Ele acaba nivelando o sexo, tipo assim, não se diferencia através do sexo. Não queiram, tipo assim, um querer se igualar ao outro. Uhum. E o que acabou acontecendo na história da cristandade, para resumir? Moralidade é definida por sexo. Tipo, fulano cometeu adultério, é o pecado mor da cristandade. Você pode... não sei, matar pessoas, vai ter perdão pra você na igreja, todo mundo vai falar, olha, ele foi regenerado, vem aqui dar o testemunho, não sei, você assassinou alguém, você pode ter feito inúmeras coisas, mas quando você roubou, eles vão te perdoar, mas quando você cometeu adultério, você caiu, ou você ainda tá caído até hoje, tipo, o mundo acaba. Você é um safado. Olha lá, tá o irmão que caiu. Olha lá. Exatamente. E o que que acontece? O prazer, ele começou a ser tirado do meio do sexo na cultura cristã, porque ela começou a ser contaminada pela visão grega. Ou seja, Seneca, Epiteto, filósofos estoicos, que meio que contaminou a visão da época da cristandade no momento, eles achavam que o sexo não deveria ser algo pra prazer. Deveria ser algo somente pra procriação. Você vai lá, faz o sexo para ter mais um filho, para gerar mais um filho. E essa visão contaminou a visão cristã. Tanto que Agostinho, em um dos seus livros, ele vai falar... Primeiro ele vai aceitar que sexo é coisa de Deus. E depois que ele aceita que sexo é coisa de Deus, ele fala que o prazer só entrou depois da queda. Ou seja, na cabeça de Agostinho, antes da queda, quando se Adão e Eva tivessem sexo, não havia prazer. Prazer foi uma coisa do pecado, tipo, da natureza caída do ser humano na cabeça de Agostinho. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Gente, a gente vai finalizando por aqui. O tema de sexo é muito abrangente, tem muita coisa pra falar. Se vocês quiserem uma parte 2, vocês podem estar mandando e-mail pra gente estar criando a nova pauta, tá gravando de novo pra vocês. Mandem e-mail, críticas, sugestões sobre esse podcast que vocês acabaram de ouvir. Que no próximo podcast a gente vai estar lendo o e-mail de vocês aqui no ar. Independente se for crítica, se for sugestão, a gente vai estar lendo. E é isso que a gente quer, a participação de vocês, pra gente estar podendo fazer o podcast com a cara de vocês, aquilo que vocês querem ouvir. O nosso e-mail é o podcastmoca@gmail.com. Pode estar mandando lá a sua pergunta, o que você quiser falar com a gente, que a gente vai estar respondendo o seu e-mail no próximo episódio. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter ouvido. E até a próxima, pessoal. Falou, galera. Falou, gente. Obrigado por ter ouvido esse tempo todo. Beijo, Cas. Tchau, tchau. E ele chegou numa cafeteria e tava assim, uma plaquinha lá, tipo, café, R$1. Pão de queijo, R$2. Aí tá, sexo oral, R$5. Masturbação, R$10. Aí vira, ô moça, você é que faz a masturbação? Aí ela, sou eu sim. Ele, pois lá na sua mão que eu quero um pão de queijo. Essa foi muito boa. Isso vai entrar. Isso vai entrar, sim.